Aê, está começando mais um Cashfonia, o podcast musical mais aleatório do planeta. Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo cheio de groselhas e opiniões mais que duvidosas. Eu abro esse episódio número 15 aqui no clima de uma guerra estelar recheada de pedaladas de luz, sabre golpistas e decorações natalinas. Dou minhas saudações aos meus amigos da bancadinha imaginária aqui. Vitor Zanirato, o pescado rabioso do Afrobeat pernambucano. Sempre acompanhando a cena de Afrobeat pernambucano. E aí, HT, suave? Tranquilão. O Marco Esteves, o invisível do Kuduro goiano. Caramba, dança Kuduro, já diria o latino. Dança Kuduro. Guilherme Dias, o Luiz Alberto Spinetta da música estocástica capixaba, beleza, cara? Maravilha, ainda mais tratando do Espírito Santo. Eu sou Heitor Anciloto, HT, o Almendra do batuque catarinense. Bom, tô todo mundo já naquele climinha de festividade aí, né? Fim de ano, festinha da firma, amigo secreto ou amigo oculto, dependendo de onde você for. Inimigo secreto. É, amigo da onça. Fala os dildos. Seu inimigo oculto. Tem também aquele que você rouba os presentes, né? Ah, esse é formal. Amigo roubado. É, essa parada aí. A família brinca desse aí. Olha, caramba. Perigoso. Família Zanirato, família de ladrão, não. E pra entrar nessa onda aí de fim de ano, a gente vai dar continuidade ao programa número 7, no qual a gente falou sobre alguns discos que a gente tinha ouvido lá no primeiro semestre. E agora, nesse programa número 15, a gente vai tentar complementar ou dar uma passadinha no que a gente tinha ouvido antes e acabar, assim, fazer um resumão do que a gente ouviu nesse maravilhoso ano de 2015. Lembrando que o ano acaba, mas o Cashfonia continua a sua segunda temporada, porque a gente optou aqui por seguir o calendário de greve de faculdade pública, né? Que o ano acaba, mas seus afazeres continuam. Então, tudo termina, mas a segunda temporada do Cashfonia continua. É a temporada de cricket neozelandês, né? É, esse é o calendário que a gente segue, né? Ou o calendário litúrgico, talvez. Não sei. É, bom, mas antes de mais um bate-papo groselento, com não vai ter curiosidades, hoje vai ser só listinha. os e-mails, os comentários. Fala, HTs, o último programa foi sobre P-Funk, episódio número 14, e a gente teve como convidado Pedro Godoy, que foi elogiadíssimo nos comentários. O pessoal falou muito bem dele, falou que o cara manja muito, e realmente ele manja. Inclusive colocou um adendo a respeito do lance do Delight atrair tanta gente boa pra gravar com eles, tal, incluindo o Q-Tip e os P-Funkers. Ele explicou tudo no post do Facebook, quem quiser dar uma lida lá, vale a pena. Resumindo, ele fala que o contato do Japinha com essa galera no final dos anos 80 explica muito da influência e do sucesso do Delight no começo dos anos 90. O Japim em questão é o do Atena. Achei que fosse o do CPM22. Explica muito também. Toda a cena aí do hardcore cena nacional. Cena hardcore. E o Christian Costa, o que ele falou? Bom, o Christian, com certeza, aliás, mais uma vez, fez uma lista aqui. Dessa vez foram só 7 itens. O que pra ele é pouca coisa. Ah, com certeza. Primeiro ele falou sobre o Pedro, né? Falou que é o pifanqueiro mais zica da Zona Sul. Depois falou sobre a ligação do Funkadelic com a cena época de Studies, MC5, Alice Cooper, que ele nunca tinha pensado nisso. Solo da Maggot Brain pra ele é muito love, love 3D. Seja lá o que ele quis dizer com isso. Love 3D! Foi uma referência aí ao Gaspar Noé, talvez? Não sei. Nunca se sabe, né, quando se trata de esquizocris. sobre a versão definitiva de Maggot Brain, ele falou que foi tocada em São Paulo na virada cultural de 2013, assim como a melhor versão de You and Your Folks, Me and My Folks. Tá bem louco também. Comentou aqui sobre o Red Hot Mid-90s, melhor fase da banda, com certeza. Sobre o George Clinton ajudando sempre uma galera nova, ele falou que o efeito colateral é o Methods of Mayhem. Pessoal aí... Seja lá o que significa isso. Pessoal aí não curte muito essas coisas. Sei lá, sei se é uma banda, E a Águia da Portela no meio do show do Parliament. Disse que visualizou. Isso aí. É isso aí. E além disso, o nosso querido Fernando Lopes falou que ouviu o programa número 13 e 14 na sequência. Falou que a Marcela foi uma divisora de águas porque ela acabou criando o Speed Speech. Seja lá o que isso significa também. E a gente acabou aderindo. E o Pedro deu uma aula sobre P-Funk, falou que pirou. E parabenizou o Cashfonia pelos convidados, que fala que acrescentaram muito ao programa, e deu a sugestão aqui da gente chamar o Otto para falar sobre a cena de Pernambuco. Pretendemos fazê-lo, Fernandão. A gente realmente gostaria de chamar o Otto. A gente queria fazer uma trilogia sobre Pernambuco para passar aí do Frevo, Maracatu até o Mangue Beach. Quem sabe um dia chegamos lá. Além disso, também a Marcela, que foi participante do episódio número 13 sobre pós-grunge, falou que ouviu o programa e achou muito foda, falou que essa dinâmica com um convidado emocionado com um assunto que ele conhece bem é bacana. Ficou parecendo uma aula mesmo, daquelas que a gente curte aprender. É isso aí. Muito obrigado a todos que ouviram. Bora pro programa de 2015 para fechar o ano. Quem não ouviu os discos, corra atrás, que tem bastante coisa que vale a pena. Partiu. É isso aí, parza. Bom, no último programa a gente falou já bastante sobre o disco do Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly, que acabou sendo considerado em muitas listas aí como o disco do ano, né? O que vocês acham disso, no final das contas? Cara, minha visão do primeiro programa pra esse mudou bastante. Hoje em dia eu sou fã do disco. Eu gosto também, já gostava, sigo gostando. Tá longe de estar no topo da minha lista, mas ainda assim eu acho justíssimo que figure pelo menos entre os grandes lançamentos do hip hop. Sim. É, esse é meu comentário. Eu acho que foi um disco bem feito. Foi uma... Não sei se é a maneira, mas acho que é bem isso. O clima, assim, capturado nesse disco foi bacana. Foi, sei lá, não diria um bem bolado de hip-hop, mas uma coisa bacana. Mas realmente bem longe de figurar aí na minha listinha. Mas achei um álbum... ser um marco, assim, recente. É, o renascimento de Compton. É porque esse ano também o Dr. Dre foi bem esperto, os caras lançaram até filme, né? Que produzido por essa mesma galera aí, que é o Dr. Dre, é o filho do Ice Cube, participou do filme também. O To Pimp a Butterfly foi só um dos lançamentos de Compton, também teve o do The Game, que é um rapper um pouco mais abaixo aí, né? Teve, acho que até o próprio Dr. Dre lançou um disco que chama Compton, eu não cheguei a ouvir, me falaram bem dele. Mas eu acho que foi um assunto hypado e ele aproveitou esse momento do hype e lançou um baita disco foda com participação de Los Angeles inteiro, né? Teve o Flying Lotus no disco, tem o Kamasi Washington também, tem mó galera da porra, Snoop Dogg, Thundercat, George Clinton e a porra toda. Aí não dá pra fazer também um disco ruim chamando metade da sua cidade. Bom, maravilha. Então, seguindo na linha do hip hop aí, dos medalhões, a gente comentou do disco do Drake também no último episódio. Drake é hip hop? Pelo menos é considerado, né? É a pop. Versão canadense do hip hop. Uma versão genérica. Pop rap. E é aquela coisa, algumas besteiras constrangedoras, um flow bacana de vez em quando, acabou virando meme, né? Acabou virando meme. O cara que dança daquele jeito não pode ser. Lançando cartado, disco, né? Entregando pizza. tem vários. Jogando memes. Um Mario Tennis. Temos. Outro lançamento que foi grande aí já na East Coast foi o do Joey Badass, que inclusive tocou aí no Brasil a semana passada. Confesso que foi talvez o melhor show internacional que eu fiz esse ano. Bate-cabeça da porra, não vi um show de rock há muito tempo, bate-cabeça daquele. Mas o disco em si mesmo eu não gostei muito, ainda prefiro a mixtape de 99 dele. Mas é incrível a presença de palco do cara, velho. É um bagulho absurdo. E teve o disco do Milo também, que a gente tava comentando, né? E é um cara que eu não conhecia. E, nossa, eu gostei pra caralho. É um cloud rap, né? Uma mistura de cloud rap aí. Abstract hip hop. Esses gêneros aí. Quando o rap encontra as bad vibes. Acho que esse é o som dessa década. Sim. E o cara faz referências ao Hagakure e ao Haruki Murakami. Não, só por isso boas. Na enciclopédia é um som, mano, do caralho. Porra, achei as letras boas, as batidas do caralho também, bem lo-fi zona, assim, bem Alone in the Dark, né? Eu gostei. E aí, bom, seguindo, tem um disco do Lil Ugly Mane, que na verdade é um compiladão de várias coisas, inclusive as músicas são organizadas de um jeito bem estranhão, as tracks de 20 minutos. É tudo junto, já mixado, é, né? É, tudo junto. Acho que talvez por isso que ela figurou aí nas listas da Pitchfork, essas listas aí, porque esse foi o diferencial, porque eu nunca entendo muito, por exemplo, acho que é um ano passado, uns dois anos atrás, um disco do Sun Ra ficou nos top 10 da Pitchfork e é um compilado, tá ligado? Eu não sei... se existe alguma... Você está questionando o método... O método de avaliação de okay, compilados. Entendi. É, pra mim só devia ser... Vamos deixar bem new claro. Releases, né? Sem relançamentos. É. Relançamentos coletâneas, esse tipo de coisa assim. Então, bom, vamos citar porque ele foi bem falado, mas é isso, né? É um compilado. Outros discos que foram bem falados também, eu confesso que não gostei muito, teve um disco do Lup Fiasco. É uma coisa um pouco mais... É ao contrário do Milo, assim. É um cara que tenta ser mais feliz, assim. E um que tá muito comentado... Ele consegue ser feliz? É, eu vi algumas tracks. Isso que importa, então. E é o do Vince Staples. Esse daí acho que tá no top 10 da Pitchfork. Tem outras listas que ele tá aparecendo forte aí também. Mas eu não achei nada de especial, assim. É um disco com uma duração boa. Ele é legal, mas... eu não achei nada genial, assim. Eu ouvi dois EPs nessa linha aí de hip hop. Um foi o Pronto, do Freddie Gibbs. Olha, não ouvi Freddie Gibbs esse ano. Eu achei bacana. Não sei, meio que um flow mais suave, assim, até uma abordagem um pouquinho mais jazzística, assim, me surpreendeu, achei um disco bacana. E o outro foi o Soulless, o EP do Earl Sweatshirt, que... Ah, o Earl Sweatshirt é da hora. Esse cara é tido por muitos aí como também um dos caras, assim, um dos messias aí da nova geração aí do hip hop, se é que eu posso dizer assim. E eu curti mais, digamos, a forma... desse EP do que o conteúdo propriamente dito. Se eu não me engano, é uma faixa de 10 minutos, né? A faixa título. E eu achei interessante, mas talvez eu esperasse mais. Mas, repito, a forma, assim, a abordagem que ele deu, achei bem bacana. Então, bem o EP... maluquice, assim, mas uns experimentalismos, talvez, assim, no hip-hop. Achei bacana isso. Ele lançou álbum também esse ano. Eu confesso que não ouvi, ainda tá na minha lista pra ouvir. I Don't Like Shit, I Don't Go Outside, an album by... Ótimo Earl nome, Sweatshirt. Diga-se de passagem. Mas o EP que você ouviu, esse Best Version? Não, esse Best Version é outro. Foi o Soulless. Soulless, ah, desculpa. Ultimamente tô perdendo releases por estarem fora do Spotify. E aí tem um que a gente já tinha comentado também, né, no começo do ano, que era do Ghostface, que vai com o Bad Badge Good. Nossa. Eu ainda acho genial, principalmente pela parte do Bad Badge Not Good, não necessariamente do Ghostface Kill. É um disco de pouco diferente, né? É, eu acho que assim, é impecável a batida que os caras fizeram, assim, em toda a base. Só que aí o Ghostface Kill também não tá muito afiado, né, já mais nas palavras, então fica difícil. E tem do Snoop Dogg, não lembro se a gente comentou no programa, não sei se vocês curtiram, o que vocês acharam. Eu não ouvi. Não, eu achei um disco um pouco mais pop, assim. Snoop Dogg é o cara mais vendido, né? Eu conheço pouca coisa do Snoop Dogg, eu conheço só aquele primeiro disco dele que, como a gente comentou no... Você conhece o clipe dele no Brasil, né? Na Isso, o Dog Style, que eu curto pra caralho por conta das batidas. Batida de P-Funk até o caroço, tá ligado? Batida de putão. É, total. Aqueles, mano, synthzinhos muito bons. Safados. E, bom, esse disco é legal, assim, mas também nada demais. Nada que eu destaque nele, não. Tem inclusive um som com o Kendrick Lamar, né? E com o Steve Wonder, ó. Um cara que ele é bem. Ele é mesmo um naipe, assim, do Milo. Só que ele é mais famoso, mais hypado. Ele tá há um bom tempo, assim. É o Knowledge, escrito com X, né? Ele lançou um álbum também esse ano, Hood Dreams. É muita track instrumental também, não tem só track cantada. Por isso talvez ele fique um pouco fora da curva necessariamente do rap, né? Mas é um disco legal, assim. Ele sempre lança... Ele é meio que um dos pioneiros, assim. Ele é tido como um dos pioneiros desse meio que glitch rap. Dessas batidas mais... cortadas, assim, mais com um ambiente mais dark, assim. Ele já tá há um bom tempo aí no lançando o álbum, acho que desde 2007 que ele lançou umas paradinhas. É legal, chama Hood Dreams, desse ano. É um outro disco nessa linha aí do Alone in the Dark Hip Hop. Eu gostei muito dessa capa também. Achei o disco bacana e essa capa aí achei sinistrona. Sinistrona, é sinistrona. Seguindo a linha aí, uma citação que eu fiz já no último episódio, é o disco A Special Episode Of, é um EP do Open Mic Eagle, que também flerta por essa onda do glitch hop. Inclusive ele é brother do Mayo, que faz uma participação no álbum também. Não achei nada de demais assim, mas tem bastante originalidade, é um disco interessante, vale a pena pra quem tá se aventurando aí pelas áreas. Eu queria saber o que acharam desse, não vocês sim, mas a repercussão do novo disco do Tyler, The Creator, porque quando ele surgiu teve aquele boom lá também, o cara, pelo selo até do qual ele faz parte, junto com o World Sweatshirt. Ele, os três primeiros discos, não sei se os três primeiros, mas o primeiro e o terceiro, assim, foram muito falados. E esse último, Cherry Bomb aí de 2015, parece que deu uma afundada, não sei. Eu não ouvi, mas eu tenho um certo interesse nesse cara, acho curioso, assim, o que ele faz. Eu nunca fui muito fã dele, assim, não sei. Talvez a época que eu peguei ele pra ouvir era a época que eu ouvia outro tipo de hip hop, assim. Eu tava mais na época do smooth rap, assim. Ele é bem agressivão, né? Com aquela vozona grossa. Eu não sou fã também, não. Não sou muito fã do Tyler, The Creator, não. É bem hypado. Então eu nem peguei pra ouvir, não sabia nem que ele tinha lançado o álbum esse ano. Dois. Três. Fechou a team. Teve, bom, outras aí, acho que já fechando a parte de rap, teve lançamento do Czarface, que foi bem falado, não ouvimos. Capa excelente. Capa, cara, do seu, sua cara, essa cara. E teve um que tá aqui na minha lista pra ouvir, porque eu ouvi muito bem, porque ele é longo, por isso que não deu tempo de ouvir dele. É um cara que chama Lorange, sei lá. Nossa, nome de prog francês. É. Aí ele lançou Time, Ashtoni, mas ainda não deu tempo de parar pra ouvir. Bom, saindo do hip hop e partindo agora pro eletrônico, e já peço aqui em nome do cast, perdão aos manjadores aí de música eletrônica, eu não me incluo, né, nesse grupo, infelizmente. Ou felizmente, vai saber? Porra, também a gente não pode se culpar, a gente ouve muito disco de tudo, né, velho? Então não dá pra ser específico. A gente vai tentar fazer um... No próximo ano a gente vai chamar convidados pra cada gênero aí e vai... E a gente vai aqui fazer um bem bolado de eletrônico, então vai ser muita coisa que talvez não seja um eletrônico propriamente dito, se é que... Vale tudo, possível, né? Vale tudo. Música eletrônica é aquela produzida com sintetizador, acabou. Música eletrônica. Ok. Aí fodeu, então. Não, mas você vai ter bastante coisa de eletroacústico também, não se preocupe. Um EAI entra? Lógico que entra. Show. EAI, velho. O auge. Bom, eu queria... Vou roubar aqui vamos me antecipar ao Guilherme. Queria destacar o disco do Oniotrix Point Never, o Garden of Delete. Boa. Que está catalogado como um eletrônico progressivo. E, cara, bom, esse disco... Acho que se eu pudesse resumir em uma palavra, seria dinâmico. O disco me chamou a atenção. Não sou fã do gênero. Disco dinâmico. Mas achei muito bom mesmo. Uma proposta bacana. É bem fechadinho, né? Ele considerou gerar várias emoções. Exatamente. Assim, casa bem, assim, com um trabalho coeso. As faixas são curtas, via de regra, e ele parte do ambiente, vai pra um glitch, tem um pouco de tudo. Você vê que é um trabalho muito bem pensado. Sim, totalmente estruturado. Inclusive o Oniotrix Point Never, ele é bem conceituado, né? Ele é um cara que tá cada vez mais, assim, ganhando espaço nos gêneros por onde ele caminha aí na música eletrônica. E o cara tá evoluindo, tá numa curva... ascendente aí. De 2010 pra cá, né, tem tido bastante destaque pelo que eu tô vendo aqui. Desde o Return, a Replica e depois com o R+7, o cara tem, então, vai, quatro discos aí numa atuada muito boa de bons lançamentos. Bom, é sem dúvida recomendado aí Garden of Delete. Seguindo na linha do glitch, já que tem bastante glitch nesse mundo? Ano, nesse belo ano. Nesse mundo tem bastante também. É um dos grandes gêneros, eu diria, porque tá crescendo cada vez mais e cada vez mais o pessoal tá aprendendo a lidar com isso. E de todos os trabalhos de glitch, eu destaco um de um iraniano radicado na Inglaterra, chamado Ash Kusha, ou Ash Kusha, não sei a pronúncia correta. Ele lançou um disco chamado Good, com dois U's. It's a good disc. E pra mim é um, pra mim é um dos melhores álbuns do ano. Ele é classificado como glitch hop, IDM, Wonk. Wonk, sempre presente. Sempre presente, né? Wonk no Cachofonia. Faremos ainda um episódio dedicado. Sim, e é aquela história mesmo da música moderna na contramão do conservadorismo. Você não consegue deixar o som rolando de fundo enquanto você faz outra coisa, porque ele vai te incomodar. Yeah. É interessante porque ele desconstrói muitos conceitos musicais, principalmente a questão de altura, mexendo com afinação. Ele quebra aquele paradigma da música ocidental dos 12 sons, né? Então acaba tendo coisa que seria considerado desafinado, mas é tudo proposital. Uma característica forte do próprio estilo, e ele faz isso com muita competência. E eu aguardo ansiosamente aí os próximos lançamentos do Ash Kutcher, que é um cara que promete para os próximos anos. Fica a dica aí. Quero ver alguém saber procurar isso ouvindo só. É. Ah, o Ash Kutcher. Deixa eu procurar aqui. Ash Kutcher. Soletra aí, vai. É Ash, tipo Ash Ketchum. Kutcher, K-O-O-S-H-A. Agora já sabe. Isso aí. É, antes que me passe a chance, antes, eu queria destacar um disco do Christian Berganha, chamado At the End of the Alley. É um eletrônico, na verdade é uma música de sintetizador, né? Um horror synth, um synthwave argentino. Oba. Eu curti muito, muito, muito mesmo. Parece trilha de filme distópico, assim, sabe? Umas ficções aterrorizantes. Eu achei um disco nosso muito bom aqui, recomendo. Correspondente Sudamérica, hein? Sempre citando discos argentinos. Certo que ele é mais barista, da... ele é mais da... O cara tem ascendência argentina. Não é verdade isso? Verdade. Olha lá. O cara quer impor aqui a... não deu pro River, hein? Não deu, não foi hoje, River. 0-3. Bom, teve um que a gente já citou bastante no primeiro semestre, que foi o In Color, do GNXX. Tá figurando também em vários top 10 aí, o puta disco. É fantástico. Interessante que ele lançou a maioria das faixas, se não todas, em singles, né? Toda vez com uma corzinha, né, da capinha. Talvez é uma coisa genial, eu gostei disso. Os publicitários gostaram e apoiaram. Mas é um disco fodido, tirando a Track 9, como a gente já falou. Inclusive saiu um EPzinho só de remixes dessa faixa. Não, me falaram. Pra tentar melhorar o negócio, assim? Não sei, eu não ouvi. Nosso grande amigo Chopeira, que está morando em Barcelona atualmente, deu uma volta ao mundo esse ano aí, né? Desde a África. Ele falou que essa foi a música do verão lá em Barcelona. Então, ele falou, cara, tá tocando bastante na rádio lá. No There's Gonna Be. Não em Barcelona, mas no mundo inteiro, né? Agora que eu tava lá na Califórnia também era muito. É um momento babaca! Caramba! É um momento patrocinado. Fala o nome da agência de viagens por trás aí, por favor. É, mas enfim, esse era o som que tocava na rádio lá e. Não sei porquê, né? Vai saber. É, por quê? Porque a galera gosta, porque... O problema é, ele podia ter lançado essa música como single, só que ela no ou contexto como outro do nome, álbum... né? Tipo, Jamie SS. Ela não casa com o álbum. Não, ela não bate, casa com ele, contexto. Cara. É uma música bem... Se viesse de outro lado, talvez eu até gostaria. Bom, o álbum que eu ouvi também foi o lançamento, por ser lançamento da Ninja Tune, mas me decepcionou um pouco, gostei mais do primeiro álbum que eu ouvi dele, é do Romare, não sei se é Romare. Ah, você comentou assim. Desse cara. Eu lembro. Ah, eu comentei, acho também, né? Parece então, com Romário. Eu confesso que preferi o outro álbum que eu tinha ouvido dele, se não me engano, em 2012, 2013. Teve um também, um cara que ele tinha dado uma estourada quando ele lançou o primeiro EP dele, e agora ele lançou o segundo EP dele. Que é um cara que chama Ben Ken, ou Ben Khan. Ben Camp. Não, é o Ben Khan. Lançou vários álbuns esse ano. É um cara de... é um cara de Londres aí. Ano passado ele tinha lançado um EP que era 1992. E agora ele lançou 1000, que é bem fraco. É um alternative R&B, Indie-trônica, UK Bass aí. Indie-trônica eu acho um gênero curioso. Curioso. Bom, mais um. Voltando pro glitch aí, um pouco de glitch pop misturado com Wonk agora. Só a citação do disco do Igloo Host, chamado Chinese New Year. E é um EP, na realidade, 16 minutinhos, mas que vale bastante a pena. Tem várias ideias são apresentadas, assim. É bem aquela história, o pessoal do Glitch parece que tá pesquisando o estilo. Então é legal você ver como o estilo vai se desenvolvendo e como um artista ouve o do outro e tudo se torna uma grande pesquisa global, assim. É, fica, que bonito, cara. Fica aí como sugestão também, até pra quem produz esse tipo de música, porque tem, ele dá bastante ideia boa pra inspiração aí. Bom, aproveitando então outro de Won, que eu vou lançar o do Taku, que é o Songs to Make Up To. É, ele já tinha lançado, que era a primeira dessa série, que era o Songs to Break Up To. Agora ele tá com Make Up To, ou seja, ele tá pedindo perdão aí pra ex-mina dele. Perdão pelo vacilo. Eu sinceramente achei um som bem... É considerado wonky instrumental hip hop. Eu gostava mais do Taku quando ele era mais instrumental hip hop. Agora ele tá partindo mais pra esses gêneros novos, assim, tipo wonky. Só que eu acho que ficou meio som pra adolescente, assim. Eu não gostei muito. Tem um pouco de R&B também nos vocais. Esse cara, inclusive, foi o cara que meio que descobriu o Chet Faker há uns 4 anos atrás, assim. O Chet Faker fez uma aparição no disco dele. Só que agora ele mudou bastante, assim, ele meio que se adaptou. E eu preferia ele mais os antigos dele. Mas lançamento aí de Wonk. Sem querer. Seria a deixa perfeita, cara. Nossa. Bom, aproveitando o nome do álbum que foi citado aí, já que a gente tá aí eletrônico. É de uma banda. Repete aí, repete. Eu não entendi direito. Vamos falar de novo então. Exato, o álbum do 2814. Separado. É, tudo separado, um número do outro, senão você não encontra. E é um disco de música ambiente, é ambiente Vaporwave também, classificado como Vaporwave, apesar de eu ter as minhas dúvidas quanto a essa classificação. E o que dizer desse álbum, Heitor? Você que também ouviu. Olha, foi um álbum surpreendente. Eu, a começar pela capa. A capa é sensacional. Que ficou aí nas... No meu ranking particular, chegou à final, perdeu no mata-mata aí, pra uma outra capa muito boa. Mas eu achei um disco... Eu não sei explicar. Eu não sei o que falar do disco, porque eu gostei muito. É uma atmosfera criada, assim, ao longo das faixas que... Não sei, meio que cria um... Eu sei lá o que eu tô falando, mas... eu não sei explicar. É o som da noite na chuva... Na Ásia, na cidade, urbano, sempre chove, sempre cidade de noite. Eu onde escrevi... a gente a solidão. Escrevi isso no meu... Eu escrevi aqui na resenha um trecho. Tenho a sensação de que visualizava uma neblina cristalina ou qualquer coisa paradoxal assim enquanto o disco rolava. É uma coisa... Ah, eu não sei dizer. Pra você que quer ter visões aí através da audição... Exatamente, fica uma a dica. Sinestesia show. Um dos grandes álbuns do ano também. 2814, o artista, com o nome, aquele nome bonito que o Guilherme fala tão bem. Isso aí. Ó, só pra finalizar minha participação aqui nos eletrônicos, eu queria citar dois EPs, um de Londres, do Easy Fun, chamado Deep Trouble, que eu cheguei à conclusão de que o gênero ao qual ele pertence, né, o Bubblegum Bass, é meio que uma zoeira muito boa da música eletrônica, assim, focada totalmente na produção, né, na forma, e um som meio plástico, meio high pitches e às vezes até, não sei. Enfim, Easy Fun, Deep Trouble, EPzinho, 11 minutinhos aí, é zoeira, o negócio é muito louco, vale a pena começar pela capa. E o outro é o EP Shame, do Two Tucans, ou Two Tucans, de dois tucanos mesmo. É um projeto do produtor Phonetic Symbol, né, do Phonetic Symbol, islandês, com a participação aí da Kristun Larumsdóttir, ou algo assim, me perdoe, meu islandês não é o forte. Repetindo, Shame, né, o EP, IP não, o EP... 19 minutinhos aí, 6 faixas. Achei. O IP é 192108.1.1. Home. Tem uma certa influência aí de música brasileira, assim, que não me agrada tanto, né? Olo. Acho que é a música brasileira que vai pro exterior, assim, o que eles acham que é música brasileira. Sérgio Mendes. E não curti tanto. Mas o resto é muito bom mesmo, recomendo. E a capinha é bonitinha. Pra fechar a minha parte de... fechar a minha parte de eletrônico, tem um compiladão que saiu, que eu ouvi bastante esse ano, que é o DJ Kicks do DJ Kuz, que é um DJ do Marrocos. E, na verdade, ele figura entre downtempo e instrumental hip hop, assim. Entre downtempo e da outra? É, da segundinha. E tem coisas legais aí, mas citando porque tomou uma parte do meu ano, eu ouvi bastante esse álbum. Bom, pra fechar então agora a minha participação no eletrônico, primeiramente lembrar que a gente já falou do disco do Prodigy, né, do... Sim. No episódio passado, um disco que agradou a alguns, não agradou a outros, mas a capa é excelente, The Day Is My Enemy. E aí eu queria falar também do disco da Grimes, que foi lançado em novembro agora, mais perto do final do ano. Pra quem já tinha ouvido os outros trabalhos dela, pode parecer um pouco estranho, porque parece que houve uma mudança no direcionamento musical. Pareceu, eu não sei, o disco começa muito bem, com a primeira música é sensacional, e depois tem uma faixa com uma participação de uma rapper taiwanesa chamada Aristófanes. E ela... E é sensacional, ela canta em taiwanês mesmo. É um puta som, chama Scream. Mas aí depois o disco parece cair numa parada meio eletrônico, início do século, assim, sabe? Que a gente dançava nas festas de 15 anos. Não peguei muito o que ela quis dizer com isso, talvez com outras audições aí. Mas a Grimes sempre vale a pena citar. Eu não tenho muito sobre o que falar sobre esse assunto. Sim, acho que o único disco que eu destaco é o do Portico, o Living Fields, que eu gostei bastante. Eu já acompanhava o grupo quando chamava Portico Quartet. Quartet? Sim, agora virou... Não é mais Portico Quartet? Não, agora é só Portico. Ah, por isso que eu não vi lançamento novo do disco. Que pena. Por mais que não tenha muito a ver com os outros trabalhos, é um trabalho que eu gostei bastante. E também o Trick Finger, que eu já tinha falado no outro episódio, que é o projeto do Frusciante, que é bem legal também. É bom, gostei desse disco. De resto, não tenho muito mais o que acrescentar, não. Excelente ano para o eletrônico. Excelente ano para o eletrônico. Mais um excelente ano. Bora para a próxima. Agora partindo para outro panelão, ou panelaço, de rock. Todas as vertentes, gêneros e afins. Metal incluído. Vamos incluir metal aqui. A gente vai botar metal dentro do rock por questões práticas. E, bom, perdão aos chiitas, mas fazer o quê? E bora lá então. O que ouvimos? Do que gostamos? O que odiamos? E quem se arrisca? Eu gostei muito de um lançamento do Elder, que é uma banda do centro dos Estados Unidos aí. É um stoner rock, mas por isso que eu gostei, inclusive. É um stoner rock, mas sem ser um stoner rock. Ele é uma mistura aí. Ele é de Far Haven, no Massachusetts ou Michigan? Massachusetts. Ah, em Simão. Então, eu pensei que era do meio, mas então é da costa leste aí. Então, o Elder lançou esse disco que chama Lore. A capa é bem legal, por sinal, parece um mundinho louco. São só 5 músicas, só que são 5 músicas longas. Essa música de abertura que chama Compendium é uma coisa maravilhosa, eu pirei. Tá na minha playlist ativa ainda, desde que eu ouvi lá em junho, ainda tá na minha playlist ativa de rock skate. Então, fez a minha trilha sonora aí do ano. Eu não lembro se a gente citou, mas o disco do Faith No More desse ano é legal. Sol Invictus. Não sei se vocês curtiram, não sei se vocês ouviram. Eu ouvi, achei legal, mas não sei, não me cativou assim. É o Faith No More sem o Faith No More. Exatamente. É bom, né? Não é um disco ruim, longe disso. É um disco bom. Sim. Vou falar um pouco de metal, assim, que eu ouvi. A maioria das coisas eu não gostei. Eu ouvi o disco do Amorphis, que não é uma banda que eu curto muito. Não curto esse metal progressivo recente, que, sei lá, não sei dizer porquê, mas eu não curto. Talvez pela produção, ou sei lá, as coisas serem meio exageradas demais. Não vou muito com a cara. Outro disco é o Caligula's Horse, que é uma banda nova. É uma banda, acho que é australiana, que também é nessa onda shredder pra caralho. E, puta, não me desce. E o disco também, vamos lá, Ghost, a banda mais hypada da história do metal, se pá. O disco é legal, assim, mas também é um, puta, é um metal muito café com leite, mano. Pelo amor de Deus. Tá. Não me desce esse vocal aí. Inimigos. Perdeu. Tem vários... Isso porque eu trocou o vocal, não foi? Alguma coisa assim? Não, ele só mudou de nome. Ah, é? Mudou o personagem. Ele passou do Papa... Eméritos. Eméritos pro Papa sei lá o quê. O Papa Francisco lançou disco também. O Papa lançou disco, aproveitando. O grande Leorme fazendo a base. E, pô, é, assim, as bases são legais e tal, é um heavy metal, assim, uns riffs bacanas, mas eu acho muito, muito inofensivo, assim, não me agrada. Tô pra... Ó, o único de metal que eu ouvi que eu gostei pra caralho é o Iron Maiden mesmo. Ah, The Book of Souls. E aí não tem nem o que falar. Concura, a gente é muito... Os caras podem lançar três barulhos e vocês vão gostar. Tá? Com certeza, não tenha dúvidas. Podemos falar sobre horas aí sobre. É, melhor nem começar. Vai ser o caso. Ó, entrando aí na onda metal ruim, eu queria citar o. Tira o papiro, os vários discos de metal ruim aí que você. Não, eu só vou falar um, eu já falei no último também. Eu vou falar do High on Fire com o disco Luminiferous. É, stoner metal, sludge metal. Pô, cara, tem umas ideias legais de vez em quando, só que acaba se perdendo naquela tentativa de deixar tudo grave, pesado, afinação baixa, sustentar a pose da maldade em meio à própria cena. Aquela história toda não tem nada de novo, nada de ousado. Alguém pode achar que tem, me desculpa, é só minha opinião de merda, para variar, mas não me pegou de maneira alguma esse álbum. Um disco que comentávamos que queríamos ouvir, mas não deu tempo, era o do Baroness, que é o Purple, né, desse ano. Ele, acho que é um release novo, deve ser nesse finalzinho de ano. Sim, foi logo agora que saiu. Então não deu tempo, mas... Geralmente os álbuns do Baroness têm uma curva ascendente aí também, Sou bem fã do Blue e do Red. Sim, Yellow and Green também foi um Yellow and Green são bem bons também. Falando em coisas que a gente não gostou, então vou falar do Cadáver. Cadáver não é bom, mano? É, você já ouviu o último disco? Eu tenho um grande preconceito, acima de tudo, com o stoner rock europeu. Eu acho que eles são uma coisa, de certa forma, assim, falta um deserto na Europa, falta um propósito para os caras se darem bem, porque são, assim, eu gosto de algumas coisas, tipo Truck Fighters, que é uma puta banda. Agora, o Cadáver tinha um disco até bom que eu gostava, que eu acho que foi de 2010. Só que esse último lançamento é uma coisa totalmente genérica, assim, todos os timbres de todos os instrumentos são, sabe, certinhos, parece que eles estão tunadinhos pro stoner rock, assim, tem um botão, assim, ligar o fuzz no modo stoner rock, ligar a bateria brilhando no stoner rock, ele me incomoda um pouco, assim, eu classifiquei como chato e genérico, mas também, só minha opinião. Não gostei do novo disco do Cadáver, Berlim. Um disco aí que divide opiniões, com certeza, é o do Uncle Acid aí, The Night Creeper. Não, a banda... É que eu não acreditei que eles seriam capazes de lançar um disco ruim. Eu não ouvi o disco, mas em comparação com os outros deles, foi o... Meu problema com o Uncle Acid é a chupinhação de Black Sabbath. Tipo, não traz nada de novo e, tipo, por que que você vai ouvir uma OS e você pode ouvir o original? Porque tem gente que já ouviu tanto Black Sabbath que eles falam, puta, eu queria algo igual Black Sabbath, só que não seja Black Sabbath. Não seja Black Sabbath. Ué, por isso que os caras por têm isso mais que o Black Sabbath lançou um disco novo ano passado, né? É, mas calma lá. O ano, né? Retrasado, não lembro agora. Ter calma, né? Então, eu gosto muito do Bloodlust e do Mind Control, que são o segundo e terceiro discos do Uncle Acid. Não ouvi o Night Creeper, que é esse que o Marco se refere. É, eu não curti. Mas não acredito que ele seja tão ruim assim. Não é ruim, mas é. Puta, enche o saco, sabe? Tipo, porra. Não vou continuar, senão eu vou me atrapalhar aqui. Um disco. Esse disco eu realmente não entendi, assim. Eu tentei ouvir, peguei pra ouvir. Não sei porque eu peguei pro Vish, não sei se vocês conhecem, chama My Disco, o artista. O álbum chama Severe. É um disco de noise, assim, tá classificado como noise, post-punk, experimental rock, mas é mais noise. E só que é uma coisa que não... Às vezes eu não tava num dia bom pra ouvir, mas a minha cabeça tava fritando, assim. Tava querendo sair daquilo o mais rápido possível. Mas é um disco que figurou aí em umas listas também, né, no Album of the Year. My Disco. Bom, aproveitar que você citou o post-punk aí, esse foi um ano que teve bastante lançamento com essa estética. Post-punk. É, no último episódio eu comentei do pop group, né, Citizen Zombie, um disco bacana e tal. Achei meia bomba. É, achei legal. É, além dele, teve o disco do Alt, Sun Coming Down. Não gostei nem de longe. Sim, uma outra ideia interessante para arranjo, mas as composições são fracas e, me desculpa, não rolou. Teve também o disco do Proto Martyr, não sei se é assim que se pronuncia, The Agent Intellect, que é o post-punk, igual você falou do Cadáver, parece que é o post-punk, o cara comprou o pedal post-punk, plugin post-punk do Pro Tools e ficou o negócio. Tem a estética moderna, sim. É, mas... E a capa é boa, né? Pelo menos isso. Ah, eu gosto. Mas não me pegou também... Puta. Foda não, falar porque não é legal, né? É, então. Difícil explicar. É complicado. Quem gosta de post-punk vai gostar. É, porque é a mesma lógica do Uncle Acid também. É, quem quer mais Black Sabbath, ouve o que parece Black Sabbath. Mas agora um disco que me impressionou de verdade, que é post-punk, é o disco do Algiers, auto-intitulado. É, eu coloquei numa viagem lá, que são meio viajadas, não sei se você vai lembrar. É um post-punk classificado como gospel industrial. Caralho! E é uma pegada alucinante esse álbum, é bem legal mesmo, assim. É, eu escrevi no review aqui que as canções são impulsionadas por um tom de adoração celestial futurista. Caralho! E apesar de não fazer muito sentido, quando você ouve, dá pra entender, assim. É muito coro, reverb, os temas, parece sempre que o cara tá falando coisas seríssimas, assim. Porque realmente tem uma pegada gospel, de adoração e tal, é bem interessante, eu recomendo esse trabalho. Mais por ser original do que por eu ter gostado, por ser muito bom e tal. A originalidade vence aqui nesse caso. Indo um pouco pro hard rock mais, não sei, um rock mais clássico, né? Um rock mais padrão. Teve o lançamento do Graveyard, não sei se vocês chegaram a ouvir. Não. Ninguém ouviu. Eu achei bem boring, assim. Tem acho que talvez seja até o single do álbum, que é o The Apple and the Tree, que é uma música legal, assim, ela até dá uma agitada, mas eu achei que faltou um pouco de criatividade. São 11 sons, a duração até que é legal, só que não sei, no meio do disco você começa a querer fazer outra coisa, até lavar louça, assim. Caralho, se dá vontade de lavar louça. É, porque eu... Você curte lavar louça? Eu curto lavar louça, desde os 3 anos de idade ali, ó. Eu gosto de lavar louça quando tem água, só. Bom, teve o lançamento do The OCs, que é um garage rock, já que a gente tava no... eu não ouvi, mas eu gosto bastante do The OCs. Eles têm lançado um disco por ano aí. Não, eu acho engraçado o The OCs, que eles são uma banda que eles têm, de certa forma, um bom gosto na estética, assim. Eles sempre lançam álbuns com durações legais. Sim, sim. Eles têm uma noção boa de álbuns por ano, é sempre um por ano. É o Woody Allen do rock, hein? É, eles têm uma boa noção, assim, marqueteira, sei lá. Além da musicalidade, né, eles têm uma noção boa de como gerir uma banda, sei lá se isso faz algum sentido. Mas é um álbum legal, chama Mutilator Defeated at Last. É, talvez figurou entre um dos álbuns mais legais de rock pra mim desse ano. Também ficou bastante na minha listinha de skate desse ano. Bom, eu, né, por deformação profissional ou pessoal, ouvi muito disco de rock, assim, uma cacetada imensa, meio sem critério. E tive algumas boas surpresas. É, eu assino embaixo no que o Victor falou do The OCs e do Elder. São discos muito bons. O do Elder, pra mim, nossa, vai ser... Provavelmente estará na minha listinha de melhores do ano. Me surpreendeu muito. E, bom, é muita coisa. Então eu já vou falar agora dos destaques, assim. Coisa que eu pirei loucamente. Um deles metal. Foi... Eu ouvi Black Metal. Vai chegar. Uma coisa que eu pirei, assim, absurdamente foi o álbum do Envy, chamado Atheist Cornea. É um post-hardcore com Scream, uma banda japonesa. E eu achei simplesmente genial isso. Não sei nem o que falar, todo mundo tem que ouvir. Quer dizer, todo mundo que curta, sei lá, Eddie Driving e coisas assim. Opa. Tem que ouvir isso aí. Presente. Partindo pro black metal aí que o Guilherme falou, ouvi alguns discos. Citar alguns aqui. Tem um EP de uma banda chamada Adaura. O EP chama And the Lamps Expire. Três faixas, 21 minutos, de um black metal atmosférico, assim, o beabá do gênero, muito bom, muito bem feitinho. Nessa onda black metal também tem um EP do Grimoire, chamado La Réside du Spectre Vivant. E também é um black metal atmosférico, uma pegada um pouquinho mais ambiente também. Recomendado para quem é fã desse nicho doido. Quero reforçar que o voto não, mas o que eu falei lá no primeiro semestre, o disco do Glaciation, né, a banda francesa também lançando um black metal aí, o Sur les Falaises de Marbre, também achei sensacional, estará na minha lista de melhores do ano. E teve alguns medalhões que eu ouvi, por exemplo, um Agnostic Front. Nossa. Achei mais ou menos razoável, é mais do mesmo e eu não aguento mais. já ouvi muito a banda, mas não vejo nada de espetacular. Bom, Napalm Death, ouvi também aí. Achei bacana, mas talvez eu esperasse mais. Não sei se é mais agressividade, porque não sei se isso é possível, mas... Não sei o que falar, mas não me agradou tanto, esperava um pouquinho mais. Aqui um EPzinho de uma banda que chama Mellow Harsher. É um grindcore aí, um power violence. Um EP chamado Servant Code, também achei bacana aí, um grindcore. Pra quem curte, fica a dica. Teve uma banda que me surpreendeu, eu não gostei, mas me surpreendeu porque eu já ouço falar dela há um tempinho. A banda chama Melekesh, é de, se não me engano, eles são de Israel, alguma coisa assim. E tem um álbum chamado Enki, e é um black metal com influência folclórica, né, do Oriente Médio. É uma mistura bacana, mas nossa, às vezes bacana. Vou dar um quadro previsível, mas é... Como é que é um black metal? É um black metal, mas pra linha melódica, pra linha, né, do melódico assim, com influências do folclore árabe ali e tudo. Parece um tapete. Parece um tapete. É interessante. Tanto elemento que parece um tapete. Não gostei, mas é interessante. Também de... Continuando um metal, o álbum do Paradise Lost aí é um dos ícones pra muita gente, não me agrada tanto. Achei o álbum muito bem feito, assim, produção... Bem bacana, mas, mano, esse lance de metal arrastado já basta Black Sabbath pra mim, já é o suficiente. E ainda no Black Metal, um álbum do... especial Black Metal 2015. Uma banda, se não me engano, da Islândia, chama Miss Firmin, o disco Songvar Elds Og Oreidu, ou algo assim. É um black metal aí com dark ambient, muito bacana também. Meu, não sei, ouvi muita coisa. Teria... Algumas coisas. Teve o Goblin Rebirth, né? Uma repaginação aí, uma reformulação nos integrantes da banda. Um disco bacana, bem previsível, mas um timbre espetacular. Uma coisa que eu achei bacana, um disco que se começasse, ou melhor, se continuasse como a primeira faixa, eu curtiria muito mais e talvez segurasse aí na minha lista de melhores do ano, incontestavelmente. É um álbum do Mess, ou Mets, né, o álbum 2. É um noise rock aí, loucão. Pô, eu tenho muito isso também, tipo, se eu continuasse igual o primeiro som... Ia ser espetacular, mas depois cansa um pouquinho, mas ainda assim um bom disco. E, sei lá, acho que eu vou parar de falar porque tem muita coisa aqui. Ah, só mais um destaque aí, argentino, uma banda chamada Key West, com o disco Smoke Beat, um rock psicodélico aí de... Não sei se é de Buenos Aires ou de Córdoba, mas é uma... Bem interessante, assim, bem... É de Buenos Aires. Bem padrão, assim, bem o beabá de um rock psicodélico. Vocês ouviram o lançamento do Fuzz? Não ouvi o Fuzz esse ano. Novo lançamento do Fuzz, bem... Achei bem... mais ou menos... na mesma linha do primeiro, que é legal, só que a duração dele me incomoda um pouco, são 14 faixas. Mas o Ty Segall não decepcionou muito, tem alguns sons, tem um som que chama Let It Live, que é do caralho, tem outros que chama Say Hello, Burning Wrath. É um disco legal, assim, só achei que ele dura muito. Tem um review aqui que eu até vou citar, é do Alien Lanes Volume 4. Cara, é um grande gênio. Ele definiu o disco como... Isso é comer um bolo inteiro de uma vez. É até legal no começo, mas perde a graça depois de uns 40 minutos. Então, porra, lancem discos mais curtos. Mundo. Ó, só fechando, peço desculpa aí aos companheiros e aos ouvintes, mas mais quatro só menções aqui. Uma decepção, não que eu esperasse algo deles, mas por ser uma das minhas bandas favoritas, o Backyard Babies lançou o 4x4. Achei fraco, achei mais polido e pop do que era antes. O Death Heaven com o Neil Bermuda, abraço Paulinho. É um disco bacana, mas fico com o anterior. Blind Guardian, abraço Danilo Dutra. Um disco bem no padrão deles, assim, bem competente. Quem gosta não vai se decepcionar. E uma... Eu achei um timbre muito bom. E me lembro bastante Camel, uma banda chamada Anecdotem, com o disco Until All The Ghosts Are Gone. Um prog rock. É bem bacana. Se eu não me engano, os caras estão aí na listinha do Rate Your Music como um dos destaques aí, uma banda sueca. Achei bem legal. E é isso, um bando de coisa ficou fora, mas, né, pelo amor de Deus. A gente vai falar de indiezinho também agora. Vamos. Opa, vale claro. Então, aproveitando aí, lançamentos que... Vocês ouviram, chegaram a ouvir o Foes novo? Não. Eu reouvi a discografia sem o novo esse ano, mas não ouvi o novo, não. Eu tenho uma impressão do Foes, assim, que eles meio que ficaram um pouco parados nos anos 2000, não quiseram entrar em 2010 ainda. Eu acho que, assim, o charme que eles tinham, que era de ter os riffzinhos math rock no começo, eles cortaram isso e deixaram só a parte de indie mais... farofão, assim, mais pastelão. Então, assim, não vou falar que é um disco ruim, mas eu acho ele bem entediante, assim. Eu acho que falta essa essência deles do começo, que era de colocar o math rock junto e tudo mais. Tem um disco que a gente já falou no primeiro semestre e eu ainda coloco ele um dos meus favoritos do ano também, que é o do Unknown Mortal Orchestra. É um disco que tem a duração perfeita, tem músicas boas, tem... Acho que das 9 músicas que tem, só umas 2 ou 3 que não me agradam tanto, mas eu achei bem legalzinho, assim, um disco que me agradou nesse ano. Tem o do Modest Mouse, que talvez eu até tenha citado no começo do ano. É um disco que os fãs de Modest Mouse não gostaram muito. Eu confesso que eu não entendi muito por quê, porque ele relativamente faz uma continuidade no que a banda já fazia sempre. Tipo, é o mesmo de sempre, então por isso que eu não entendi muito. Talvez até o pessoal, os fãs, tenham mudado, tenham amadurecido, porque eles não tinham lançado um full length fazia algum tempo. E eles queriam alguma coisa nova, assim, mas eles fizeram o mesmo de sempre e parece que não agradou muito. DuckTales teve lançamento e alguns outros lançamentos de indie aí que eu ouvi esse ano que não merecem citações. Bom, citação rápida, disco de indie fica para a banda de Hamburgo, lá da Alemanha, Tocotronic. É um indie com uma pegada meio eletrônica, assim, flerta com rock, flerta com pop. Eles têm bastante influência da música alemã dos anos 70 e 80, então não espere por nada sincopado, mas vale muito a pena, boas canções, boas letras, bem legal. Bom, a gente também, mais um ano de lançamento do Mac DeMarco, chama Another One, até ele admitiu que tá lançando bastante disco, então tá chamando os discos de mais um. Mas é um disco legal também, outro com duração boa, 23 minutinhos só. Mais ou menos seguindo a mesma linha do trabalho dele, aquele jungle pop, psychedelic pop. Não sei nem se a gente ainda já tá nesse nicho, mas já aproveitando pra citar, a gente tinha citado do Blur no começo do ano, né? Que é mais não indie, mas um alternative rock, já foi avaliado também. Teve um disco de uma banda que ela fez bastante estardalhaço em 2012, quando lançou o primeiro álbum, que foi o Jungle. Não sei se vocês ouviram o primeiro ou esse desse ano. Era uma banda que foi meio que uma promessa, assim, tipo da Neo Psicodelia. Eles são da Inglaterra, é um som que misturava um pouco uns gêneros, assim. Só que eu achei o álbum desse ano bem preguiçoso, assim. Parece que eles fizeram uma fórmula de música e jogaram umas palavras tudo dentro dessa mesma fórmula, assim, e saiu mais ou menos tudo igual. Um disco aqui que eu gostaria de destacar do indie é da Courtney Barnett, lá de Sydney. Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit. Gostei muito desse disco. Eu ouvi também, gostei bastante. A Courtney Barnett é bem... Ela é bem, bem humorada, né? Ela flerta bastante com o cinismo, assim, tem bastante... É bem alto astral. Um bom disco de estreia. Tem tudo pra só subir. Sem dúvida. Sometimes I sit and think, and sometimes I just see. Ótimo. Sensacional. Da hora, bom nome. Um lançamento que eu acho que a gente não falou no começo do ano, que também não é muito indie, mas tá na cena indie, é o Alabama Shakes, né? que... Eu ouvi um pouco e acho que eu achei mais do mesmo. Achei legal. Eu não sei nem do que se trata a Alabama Shakes. Sempre ouvi falar, mas... A Alabama Shakes, pra mim, tem... Tipo, é uma das bandas que se destacam, assim, dessa cena. Até por eles fazerem um som que não tem nada a ver com essa cena. Da hora. É um blues rock, assim, bem soul. Eu gosto bastante do timbre vocal da vocalista. É uma banda que promete, assim. O primeiro disco já era legal. Esse eu gostei até um pouco mais. A gente comentou, né, do Alabama Shakes no último episódio. Eu não lembro. A gente falou episódio? A respeito. E tem também o... O episódio do primeiro semestre. Sim, sim. E tem também o Sleater-Kinney, que o pessoal ama, adora e não sei o que lá, mas que é um lançamento legal também, mas que pra mim não adiciona muito, mas que é bem cultuado aí o Sleater-Kinney. Eu não posso deixar de citar aqui, já esquecendo, a gente falou de pós-punk e tal, tem um disco de uma banda chamada Sleaford Mods, e eles são do Reino Unido. É uma banda de pós-punk, bastante influência art-punk, também um pouco de spoken word, assim, baseada em repetição e tal. É bem legal, fica a dica aí pra quem curte um som meio agressivo e com um sotaque britânico pesadíssimo, mais gíria do que palavra. Enfim, pra quem curte aí, também legal. Só citando a minha decepção do ano ainda nessa linha de pop, psicodélico e todas essas coisas aí, é do Tori Moa. Eu gosto pra caralho desse cara e ele me deixou na mão. Ele fez um álbum só com vinhetas de músicas dos anos 90, de séries dos anos 90. Não, não gostei muito, não caiu bem pra mim. E, bom, eu queria falar do Tame Impala, acho que a gente até falou no primeiro semestre, né? Eu não lembro. Acho que não, porque foi lançado em julho. Ah, então não falamos. É, que tava pra lançar, eu lembro que foi essa época. É um disco bem diferente, né, dos primeiros dois trabalhos do Tame Impala. Eles abraçaram agora essa vibe anos 80, Antena 1 aí. Mas na verdade o que eu queria falar é mais até dos dois videoclipes que foram lançados, é do Let It Happen e do The Less I Know, The Better, que eu achei dois videoclipes do caralho, assim, fudidos. Acho que estão na minha lista de melhores clipes do ano aí. Lembra desse programa do... Estão na minha lista de melhores clipes do ano, assim, de longe. Esses dois, mais um do Thundercat e os do Kendrick Lamar. Então, eu não sou muito fã de Tame Impala, mas eu com esse álbum comecei a gostar da banda. Aguardo agora os próximos trabalhos, porque eu realmente gostei do Currents. Achei um dos grandes discos do ano. E acho que a banda soube amadurecer legal o som, assim. Eles saíram daquela pegada... Wannabe Sevens? É, exato. Às vezes o Wannabe Sixties, né? É. Talvez eles cheguem nos anos 90, no próximo. Pode ser. Pós-grunge. É. Com reverb. Nossa. Pós-grunge com reverb no vocal. É, eu gostei do disco também, mas até certo ponto, assim. Eu acho que ele cansa um pouco nas últimas faixas. 51 minutos também. Cara. E é um disco, o que eu achei legal, assim, que é um disco sem guitarra, né? Praticamente. É. Não tem riffs de guitarra, assim. É bem sintetizador, baixo, groove e tal. Uhum. Que é uma coisa que é bem diferente do que eles faziam. Bom, e aí? Singer-songwriter? E bota pop junto, né? Pop, porque daí vale tudo, vale agora tudo. Agora o universo pop e de cantores e cantoras. Vale folk, vale tudo aí. Pior que a gente já falou no primeiro programa, foi um disco bem aceito, mas também não tanto. Pô, tem o do Sufjan Stevens, que aqui divide a mesa. Não! Alguns sim, alguns não. Ou talvez só eu sim e todos não. É, achei um disco legal, mas não vou ouvir mais. Então, é a mesma coisa que eu falei no começo do ano. É porque eu já gostava do cara, já gostava do Seven Swans, já gostava da época que ele tocava no Deus. Sem Swans. A gente vai pôr aqui um lançamento pra mim, um dos discos do ano, na verdade é um EP, né? É o do Thundercat, The Beyond, Where the Giants Roam. Que puta que pariu, que pedrada, meu irmão. São seis músicas. Estilos. Bom, a gente tá falando de singer-songwriter ou... Não, é pop, qualquer coisa. É tudo, tudo. Fala do Ayatollah Koyori aí, que todo mundo sabe o que você quer falar. Não, eu já falei no outro. Já falou do outro. Nem é tão bom quanto o primeiro. Nossa, eu prefiro esse. Eu só achei ele muito longo. É, longuíssimo. Longuíssimo. No outro eu já falei do Noel Gallagher, tá? Sim. Já falamos do Father John Misty também. Esse daí é um dos lançamentos do ano, com certeza. Eu também curti muito. Ainda não ouvi, genial. Mas tô muito curioso. Eu tô apoiando quem fala bem desse disco, mesmo sem ter ouvido, porque boto fé. Bom, nessa ondinha aí, singer-songwriter. Singer-soca pamonha. O folk, o disco do Kurt Vile é legal, Believe. Ele eu lançou, achei acho que, bem adolescente. Eu acho que ele lançou dois esse ano. Ele lançou... Só uma Abraço da Cookie Collector. Eu não consigo ouvir esse nome Kurt Vile sem pensar no Kurt Vile. Que sem confundir que com Kurt Vile, a marca de do, piano. De piano. Mas, pô, Kurt Vile, quem não conhece, vai atrás aí, o cara é foda. Foi citado no episódio de Krautrock, apesar de não ter nada a ver com Krautrock. Foi no apanhado histórico ali. Eu acho que ele lançou dois discos esse ano. O Believe I'm Going Down, que foi o que eu vi, que eu achei legal. E parece que o outro chama Parallelogram. Parece que é em parceria com outro cara. É legalzinho, assim. Dessa ondinha, assim, é um dos caras que me agrada. Apesar de a produção eu achar meio chata, assim. Parece que ele grava tudo direto no, sei lá, no Logic, assim, com os timbres do software, tá ligado? Sei lá, isso me incomoda um pouco. Mas as canções são boas e as letras também. Tem vários álbuns que eu deixo de gostar por causa disso, assim. Pô, esse cara tá usando preset. É, então. Plugin. Mas as canções são boas. Cara. Bom, singer-songwriters aí, bora. Primeiro que eu queria citar é a Joanna Newsom. Puta, o que dizer da Joanna Newsom? Ela é muito foda. Ela conseguiu desenvolver... A carreira dela eu acho que é impecável. Ela é uma das artistas assim com a carreira mais estável dos últimos tempos, na minha opinião. Ela é uma puta compositora, puta arranjadora, sabe fazer tudo muito bem. E esse último disco... Sei lá, pra variar, é mais uma obra-prima aí. Ela conseguiu trazer aquele jeito característico dela cantar, contando histórias fantásticas nas letras. É realmente interessante. E a instrumentação é inusitada, lógico. Tem harpa, tem pop ela barroco. Ela é arpista, né? Ela é arpista, sim. E, inclusive, tem uma citação, tem um disco dela que chama YS, que... Se eu não me engano, foi pra esse álbum que uma vez um cara escreveu uma resenha assim, que o verbete de música na Wikipédia tava levando pra página desse disco. Ele fala que acho que ele alterou isso, mas que durou muito pouco. Mas ele fala, mas pelo menos por alguns minutos o mundo esteve certo. Então, suas definições sobre música foram atualizadas. Exato. É muito legal, eu recomendo de verdade o trabalho dela. Bom, bora seguir nas minas zica aí. Julia Holter, esse álbum tá no top absoluto pra mim do ano, um dos grandes discos. Eu já gostava dos trampos anteriores dela, mas nunca fui um fã. Agora, depois que eu ouvi esse disco que é o Have You In My Wilderness, eu realmente apaixonei, assim. Eu até escrevi uma dedicatória pra ela, falei, meu coração está prestes a explodir de paixão. Obrigado, Julia. Ela é muito foda. A interpretação, sensibilidade, as composições bem arranjadas, bem produzidas, não tenho críticas. Vocês têm algo pra falar? E vocês ouviram os discos dela? Eu tenho. Eu ouvi esse disco, mas sinceramente eu não lembro. Eu assino embaixo... Ouvi umas músicas, não é muito minha cara. Assino embaixo tudo que o Guilherme falou sobre Joanna Newsom e Julia Holter. Elas são realmente sensacionais. E indo na linha então de mulheres... de singer-songwriters e pop, eu queria destacar mais algumas aqui. Um disco da mexicana Carla Morrison com Amor Supremo, lá de Tecate, Barra Califórnia. Viva a cerveja, Tecate. Acho que é cerveja, se não for, me desculpe, mas patrocina muitos times mexicanos. Foi mal. Time de futebol, né? Que fique claro. Bom, tem uma outra menina aqui. Você tá afirmando que não acompanha o vôlei, Gatê? É, o vôlei mexicano não é meu forte. Vôlei só italiano. Mentira. Uma outra moça aqui chama Yumi Zuma, da Nova Zelândia, com o EP2. É um pop oitentista, tudo que o Guilherme não gosta, os timbres que ele detesta. Eu achei esse disco assim, sensacional, maravilhoso. Os caras têm que me usar, Lourdes. Enfim, Yumi Zuma com EP2. Outro eu queria citar, gostei menos, mas eu achei interessante, é Kate Boy. Aí o EP homônimo, né, Kate Boy. Mais pra um popzão mesmo, synth pop, eletropop. Não ouvi o disco, né, o disco de estreia dela, chamado One, da Kate Boy, moça sueca aí. Mas o EP eu ouvi e gostei. Moça de família sueca. Uma moça que me chamou muita atenção. As mamãos. E os singles dela, eu achei que foram todos muito bem escolhidos. Até os videoclipes. E o disco chama Sorry, da Meg Myers. Acho que tem alguns fillerzinhos, mas os singles são tão bons que me surpreendeu. Boto fé nessa menina aí. Ela é de Los Angeles, né? Lá na Califórnia. Maggie Myers com Sorry, curti muito. Outro destaque aí latino-americano que eu dou é pro disco Mala Madre, da Camila Moreno. A moça é chilena, uma vibe também de um pop, acho que flertando mais com talvez uma veia artística aí do pop, gostei pra caramba. E por fim, de moças aqui que eu destaco, a Chelsea Wolfe, com uma, pô, eu nem sou tão fã do estilo, nem do disco em si, mas eu achei muito interessante, é. Não ouvi muitas vezes assim. Pesadão. Pra galera aí, as perigóticas, coisa que tá na moda aí, trevosa, galerinha que fica zoando de Facebook, meu, isso. Tem que ouvir isso pelo menos pra não pagar de muito poser, não, né? Não, o bagulho é pesado, é da hora mesmo. Sinistrão, é bem. Chelsea Wolfe. Vale a pena. É, citamos no último episódio também a Natália Lafourcade, né, que é mexicana. Bom disco também. Hasta la raiz. É, pra mim, a faixa título é um dos grandes singles do ano. Partindo agora pro Jazz, então. Lançamentos. Bom, bora lá. Coisas que eu vou tentar ser rápido, a gente tá chegando já no. Na segunda hora de programa. É, tem uma hora é especial fim de ano. De gravação, então vamos lá. É, o grande disco de jazz pra mim foi o álbum da Maria Schneider, chamado The Thompson Fields. É um disco de big band progressiva, bem na linha do Gil Evans, a linha de alguns trabalhos do Duke Ellington na fase big band mais pesada dele, assim. É um disco longo, mais de uma hora, mas ela soube contar muito bem grandes histórias e realmente mexeu comigo. Fica aí como um grande destaque do ano, independente do estilo. É, teve também o lançamento da ECM, do VI Ear Trio. Bom álbum também, ele mescla uma ou outra composição do Thelonious Monk, do John Coltrane, mas via de regra são composições do próprio VI Ear. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, perdão. Mas é um ótimo disco, todos improvisam maravilhosamente bem, a produção é padrão ECM de qualidade, Manfred Eicher, o cara é foda. Que mais? Grande neto do Piazzolla, Astor Piazzolla, o Daniel Pipi Piazzolla. Achei que você fosse falar do neto camisa 10. Não. Pra que, né? Que é com o trio dele, ele que toca, ele é o líder do Scala and Drum, né? Um grupo que a gente já teve o prazer de ver ao vivo algumas vezes e é sensacional, fazendo releituras de tango, dentre outras abordagens jazzísticas da música portenha e argentina como um todo. Lançou um álbum chamado Transmutação, que é bem jazzístico, assim, tem aquela influência dele da música argentina. Só que o mais interessante é que é um trio formado por bateria, com o Pipe, né? Guitarra e saxofone, não tem baixo. E mesmo assim, você não sente falta do baixo, é tudo bem preenchido. A guitarra tem uma pegada meio post-rock de vez em quando, ele coloca uns efeitos, algo que você nem sempre espera num disco de jazz. E fica como sugestão também. No último episódio eu já falei do Aaron D.L. com o Space Time Continuum, bom disco de pianista, especialmente, e eu tô pensando em não me alongar muito mais porque as outras coisas não são tão boas pra falar. Bom, reforço aqui do Jazz minha indicação do álbum Mock Root, ou melhor, Mock Root, do Tigran Hamasyan, o armênio aí, tá tocando nos Estados Unidos, achei um disco interessante. Interessante não, achei muito louco mesmo. Na verdade, as coisas que eu ouvi de jazz, na verdade, são mais pro jazz rock, assim. Eu tenho, acho que... Não vale Frank Zappa. Não vale, até porque ele morreu faz algum tempo. Não existe material inédito, mas... A hora que se bobear, tem disco desse ano do Frank Zappa, hein? Ah, tem. Tem, acho que uns 3 lançamentos aqui que eu destaco. O primeiro é o do The Aristocrats, 3 Cabaleiros, muito bom. É uma onda mais progressiva, assim, meio shredder, mas é do caralho, é um trio. Quem conhece sabe que conhece, é bom pra caralho. Virtuosismo na areia. É, mas é um virtuosismo na medida certa, assim. Midolas. Eu não ouvi esse, mas o anterior era um virtuosismo bem excessivo. Ah, esse é bom, ouça que você vai aprovar. E a capa é bonitinha, vocês vão gostar também. Sem contar que chama 3 Cabaleiros e tem uma música que chama ZZ Top, então isso já comprova a minha tese. CQD. Um outro que eu gostei pra caralho é o do Brian Ellis Group, chama Escondido Sessions, que era uma onda mais pro experimental, assim, uma coisa mais... menos canção, não que... Não é isso que eu quero dizer, mas... menos... mais improviso, assim. As músicas não têm muita forma. Elas vão tomando uma forma com o tempo, assim. Elas vão crescendo, vão acontecendo. Tipo a vida, né? É, tipo a vida. Muito bom esse disco do Brian Ellis Group. Um outro que é considerado jazz funk, que eu gostei pra caralho, é o do Alex Pudu, Soul Tiger, com uma capa muito bonitinha também. Soul Tiger! Que é uma onda mais funk, meio soul, assim, legal pra caralho. E o disco do ano, pra mim, mentira. Mudou de opinião, mas... também é considerado jazz funk, esses termos aí que todo mundo gosta de usar. É o disco do Trey Anastasio, que é o cara do Fish, pra quem não conhece. O disco chama Paper Wheels. Fishball, cara. E tem, é bem aquela onda... é bem a onda do Fish mesmo. Quem conhece Fish... Improvisação. Vai... Não, mas o disco em si não é improvisação. São mais canções, si? Assim. É o Fish do PH, né? Com isso, PH. É. Não é o Fish do Marillion. Não. Aí, é o Fish com PH, a banda nem mais cultuada Fish. Na Califórnia, se pá. É um disco do caralho, assim. Quem curte a banda vai curtir pra caralho esse lançamento aí. Quem curte, curte. Quem curte, curte. Quem não curte, gosta. Acabei esquecendo de relembrar a Matana Roberts, né? Não sei nem se a gente pode considerar jazz esse último capítulo aí do Coin Coin, mas tá dentro. Ela é uma artista de jazz e mandou muito bem, novamente. Não tô falando muito porque já falamos no último episódio. Igual do Kamasi Washington também. Kamasi Washington também, sim. Já falamos e, puta, sem palavras. E o último que eu queria citar aqui é um disco do Shofar, S-H-O-F-A-R, Shofar, não sei como fala essa parada, que chama Gold of Malkinia, se pá, não, também não sei pronunciar essa porra, que é um avant-garde jazz, assim, e o que eu achei mais legal é que ele é considerado klezmer também. Fazer um link especial. Fazendo um link com outro episódio. É um disco bem legal também, com bastante improviso, meio na onda do Brian Ellis Group que eu falei também. Sensacional. Acho que é isso. Coração do mar é terra. Bora, Brasila? Partiu Brasil. Cena Brasilis. Então, só um disclaimer aí pra quem tá se perguntando, pô, os caras não citaram nenhum álbum brasileiro, não sei o quê. É porque a gente não ouve música nacional. É porque a gente reservou um espaço pra falar só de Brasil. É ou não é? Galerinha. Então é hora do Brasil. É, caramba. Então vai, vale tudo desde que tenha sido feito... O disco do fim do mundo. Por brasileiros ou em terras... Tupiniquins. E aí, vamos começar com os medalhões. Teve lançamento do Bexiga 70, que já virou uma banda queridinha de São Paulo. Eu gostei mais do que do segundo álbum, mas não gostei mais do que o do primeiro álbum. Teve o lançamento da Elza Soares, Mulher do Fim do Mundo. Bom, o disco da Elza foi acreditado como Elza, né? Interessante. Com Elza. Talvez ela queira mudar. Talvez. Quase octogenária. Ah, não se sabe, né? Não. Podemos partir antes ainda, sim. Não, isso é lógico. Mas o álbum sensacional, sinceramente, me surpreendeu bastante, porque eu não ouvia nada da Elza Soares já fazia um bom tempo. Sim. E eu sempre a enxerguei como uma intérprete de samba, das boas, por sinal. Sim. Mas esse disco, quando eu coloquei pra ouvir, eu falei, porra, isso é Vanguarda Paulista. Nada a ver, né? Pegada total da galera da nova Vanguarda Paulista, assim. Exatamente. Até porque tem todo mundo de quem tá por trás. Exato. É só ver quem Kiko tá por trás. Dinucci, o... Como Pedro chama? Germano, Thiago França. Romulo Frois, toda essa galera. É, e tem música até do José Miguel Wisnik, né? Sim. É, então... bem característico mesmo do pessoal da Vanguarda. Sim. E... Lembra bastante Metá. É incrível como a Elza Soares teve essa... Tomou essa frente, né? De se renovar completamente. Ela lançou um disco... 100% admirável. Sim. É o que falta para Muitos artistas. Ela conseguiu... autoavaliação. Ela conseguiu criar uma nova imagem dela mesmo, um disco que é realmente relevante, independente de ser um disco de um medalhão, independente da roupagem política dele, que também é muito interessante, vale a pena ser citado aqui, mas se a gente se ater exclusivamente à música já basta para ser um dos grandes álbuns do ano. E isso eu acho mais importante do que qualquer outra coisa nesse podcast, pelo menos. Heitor, manda aí o que você ouviu de Brazuca. Olha, eu ouvi algumas coisas. Eu queria já dar um destaque inicial para Aline Lessa, do Rio de Janeiro, o álbum homônimo, álbum de estreia. E eu fiquei em choque como ela conseguiu fazer de uma coisa simples, em tese. É um famigerado rótulo aí, MPB. Assim, o beabá levado à risca, só que a maneira como ela faz é... não sei, ela tem um cuidado, um carinho assim na interpretação, tudo. Eu achei esse disco sensacional, Aline Lessa, álbum de estreia dela. E me lembrou muito Marisa Monte em alguns momentos, não sei dizer, mas pô, esse álbum me ganhou assim absurdamente. Posso estar fazendo um overrate aqui, mas pelo amor de Deus, eu fiquei em choque com esse disco. É gostoso, é agradável, não sei, fiquei maravilhado. Uma coisa também que me chamou a atenção foi o Fabiano do Nascimento, com o Dança dos Tempos. Eu não sei especificar o gênero que isso seria. Música instrumental brasileira, não sei. Se eu fosse jogar assim numa expressão, achei bem bacana. E um disco que eu acho sensacional, dos caras do Mango, disco Galápagos. Meu, esse disco me surpreendeu. Eu esperava uma coisa e conseguiu ser além. Pô, curti pra caramba. Acho que quando eu comecei a ouvir Mango, eu vi lá, pô, reggae. Eu falei, mas eu não gosto de reggae, então nem vou ouvir. Daí eu ouvi aquilo e falei, pô, mas reggae pode ser legal. Daí agora eu não aceito reggae tradicional depois de ouvir o Mango, porque, nossa, é um negócio... A percepção musical dos caras é outro nível. E fica aqui a dica, Mango, Galápagos, música instrumental aí. E sem ser aquela babaquice de música brasileira, de festas universitárias aí. Mas... pô, sensacional esse disco, está nos meus favoritos do ano. E outro que eu queria destacar aqui, pelo menos nessa primeira passada de olho, é um EP da Domingo Blanco, chamado A Metafísica Bastante na Realidade, né? Domingo Blanco, o trabalho da Bianca Zampier. E, putz, se é que isso é possível, um drone com ambient, com sei lá o que, um pop, eu não sei explicar, não faço ideia, mas eu achei muito bom mesmo. E é isso, nessa primeira passada de olho, é isso que eu destaco de Brasilis. Vou focar aqui direto na nossa grande região do ABC. Teve os lançamentos do Nomad Orchestra, que é um puta álbum genial. Eu coloco ele à frente do Bexiga 70, que eu já tinha citado aí, que já conseguiu, de certa forma, uma estabilidade aí de seus ouvintes. O Nomad é uma banda aqui de Santo André, um músico ótimos, e eles misturam um funk com, sei lá, um jazz, com um afrobeat, com umas outras música étnica também. Música étnica, é bem interessante. Eu acho que esse ano eu pelo menos fui em pelo menos uns 3 ou 4 shows deles, e os caras mandam muito bem. E esses mesmos caras também têm um projeto que chama Cubata, que também lançou um EP nesse ano. Pô, não sabia que era deles. Assim, não todos, né? Uhum. Mas tem gente no... O baterista é diferente, o guitarrista é o mesmo... na verdade é o do Otis Trio, né? É, o baterista do Otis Trio. Na verdade é só o guitarrista que faz parte do Nomad e do Cubata. E o Cubata, o guitarrista também é do Otis Trio e tem um outro guitarra. Mas o Cubata é bem legal, é um rock instrumental assim. Meio afro, né? Meio afro, que tem dois percussão. É diferente, assim. É pesado e mantém o elemento do afro bom gosto. Não no negócio meio wannabe, assim. Uns timbres difusos, assim, bem colocados e tal. É legal, legal. Essa mesma cena aí, os caras, eles mandam super bem. E no geral, assim, não sei se tiveram lançamentos, mas os shows do Otis Trio esse ano, ainda mais que pra quem mora aqui na BC, é uma coisa bem bacana, assim, de acompanhar. Foi uma cena legal aqui. O Otis Trio, eu acho que o tanto do Otis Trio quanto do Nomad são de 2014, né? O do Nomad é do finalzinho de 2014 e o do Otis Trio eu não sei de quando que é. Ah, pode crer, cara. Mas o do... Cubata é desse ano. O do Cubata é desse ano. É porque teve o... Eu confundi porque teve o... release novo, né? Agora eles lançaram... Traquitana. Eles lançaram o vinil agora. Me desculpa, então, é um disco de 2014. É do finalzinho, né? E, bom, um disco, assim, que eu destaco, que preciso ouvir de novo, eu gostei, mas tive a chance de reouvir, é o da Duda Braque, disco chama É, que tem uma onda bem rock alternativa, assim, umas coisas meio experimentais e tal, e... não sei nem explicar, tipo, a sonoridade é muito interessante, assim, tem bastante coisa de experimentação legal nesse disco e é um dos meus destaques aí brasileiros. Bom, o que eu vou citar é o EP do Satanic Samba Trio, chamado Mobed. É, e já gostei, né? Esse pra mim é o álbum do ano. Simples assim. Gostei bastante. É o disco, o melhor disco que eu ouvi nos últimos tempos. É, independente de Brasil, independente de gênero, independente de qualquer coisa, é um trabalho que me despertou muito interesse e me tirou completamente da inércia, seja como ouvinte, seja como pessoa que vive a vida. Profundo, hein? Então é realmente incrível. Não é um disco que vai estourar um dia, que vai chegar, vai tocar na rádio, que vai chegar em alguma parada, qualquer coisa assim. Mas, como eu escrevi no meu review aqui, definitivamente a revolução não será televisionada e, pelo visto, tão pouco transmitida via internet, pra gente que achava que isso ia acontecer. Então fica a dica aí, Mó Bad. Os caras definem a vida. Todas as músicas se chamam Bad Triptronics, com números diferentes. O lado par e o lado ímpar, o lado, né? Par e o lado ímpar. É bem bacana, exato. E os discos, né, que eles lançaram antes chamavam Bad Trip Simulator. Número 1, 2 e 3. Bad Trip também tem o coletânea. Sim. E é bem isso mesmo, é tudo sensacional. Recomendo a carreira inteira dos caras, eles são lá de Brasília. É instrumentação completamente diversificada. Apesar deles focarem numa estética atonal, todo o ritmo... Ele tonal é focado, ou atonal? Atonal. Todo o ritmo é focado em claves brasileiras, principalmente o samba, como diz o nome. E o grupo não é um trio, apesar de chamar Satanic Samba Trio. E é sensacional, fica a minha recomendação de verdade aí. Bad trip total. Define a vida. Bom, retomando aqui meus destaques brasileiros, rapidinho. Duas bandas que eu não gostei tanto, mas eu acho que poderiam estourar. Uma delas, inclusive, é a banda bem típica de tocar nesses programas, nesses concursos aí de televisão de banda. Esta, no caso, seria o Western Folks, aqui de São Paulo. Eu acho que se botassem os caras na TV, seria um boost, assim, bacana. É bem a proposta que a TV, a música moderna... Nossa, não, música moderna não, mas... Enfim, música televisiva busca. Outra banda que eu citaria aqui, que pode se tornar uma queridinha futuramente, principalmente desses circuitos aí de Sesc ou festivais alternativos independentes, chama Banda Forra, lá da Paraíba, com EP homônimo. Porras! E de Blumenau, né, Santa Catarina, o EP Cadavérico, do Les Adieux, pra quem é fã aí de um emo, de um Midwest emo aí, vale a pena ouvir. Com uma ressalva nos vocais que enchem o saco um pouquinho. Quem é fã do Midwest emo? Você que é fã do Midwest emo, deixa um comentário lá no post, por favor. Outro destaque aqui que eu dou é pra Nanda Lima, né, a Nana, com o EP Berlim Possível, aí um jogo de palavras, ela que é da Bahia. Achei um disco bem bacana, assim, um popzinho meio, sei lá, indie com flirt com samba e psicodelia. Tem tudo pra cair no gosto de música de internet. Da Paraíba, a banda Alternadores, com o EP Mal Verde, que, meu, é um... não sei explicar. Muita mistura. De 2015, estrago aí. É uma mistura interessante, acho que vale a pena conferir. E por fim, o Cadáver em Transe, aqui de São Paulo, pra galera aí que curte mais um rock mais rústico, eu diria assim, mais underground e tal, barulhento, um flirtzinho com noise, pós-punk aí, Cadáver em Transe com EP homônimo. Fechou o Brasil? Justo. Fechou Brasila. depois dessa enxurrada de bandas e discos e EPs e, sei lá, compilações, mixtapes e sei lá o quê, a gente chega agora no momento mais aguardado do programa. Eu sei que os fãs amam. É o momentinho Crop Six. A gente hoje, por ser o último episódio do ano, a gente vai fazer um Crop Six diferente. A gente não vai fazer um Crop Six, a gente vai fazer um Crop Ten. A listinha do Cashfonia. A listinha do Cashfonia. Pra coisa colocar que... ali lado a lado. Exatamente. Os grandes meios de comunicação. The original. The original. Pega aí seu bloquinho de papel, sua caneta, ou seu bloco de notas mesmo, né? Abre uma aba aí. E... ou mesmo seu celular. E, bom, bora então fazer aqui os nossos... as escolhas? O nosso Crop 10. E como no Crop 6 a gente fazia dois consensos e cada membro escolhe um, a gente vai dobrar. Dois consensos e cada dois um escolhe dois. A gente vai manter os dois consensos e cada membro dobra aí sua escolha. Sim. Uhul! Vocês sabem que muita coisa saiu nesse mundão aí da internet, das prensagens obscuras e afins. E a gente com certeza esqueceu muita coisa que a gente gostaria de falar. Que a gente ouviu e não deu pra falar. Que a gente ouviu e não conseguiu falar porque esqueceu, porque não vai dar tempo. Porque tá gigante o programa. A gente não quer também ficar se alongando muito aqui, tornar o negócio uma mera reprodução da lista. Quem quiser saber tudo que a gente ouviu, vem falar com a gente, é a maneira mais fácil. Com certeza. E será um prazer trocar uma ideia com qualquer pessoa do Brasil. Aceitamos recomendações, como sempre, aí. A gente ouve, a gente realmente ouve o que... sim. Que vocês falam aí. Independente de gênero. Exatamente. Popularidade, nacionalidade, idade. Crença religiosa. Tem qualquer ismo. Tem uns moleques de 12 anos na Califórnia, falando, né, na idade. Tem uns moleques de 12 anos que estão tocando. Vão tocar, né, acho que ano que vem no... não é o Hanson, no... né? Não. Moleque bandinha de punk hardcore, assim, 12 anos. Moleque vão tocar lá no Coachella, eu acho. Tô louco. Aí sim. Bora pra onde? Então, bora. Bora pras escolhas. Fechou. Dois consensos, então, de disco do ano. Olha, eu... categoria. Eu palpito aqui num consenso, embora não seja o meu escolhido da lista pessoal, é o da Elza Soares, como um dos consensos. Não sei se agradaria a todos, que eu achei um... sim. Me surpreendeu. Acho positivamente. Bom. A Mulher do Fim do Mundo, é esse o título? A Mulher do Fim do Mundo. A Mulher do Fim do Mundo, da Elza Soares. E eu proponho o Kamasi Washington. Kamasi Washington, eu fecho. Épico... ainda não ouvi, eu ouvi lá pelo dia 31, assim, na virada do ano, sabe? Pra entrar o ano bem, assim. Tem que começar lá pras 10 horas da noite. Exatamente. Começar no ano e acabar no outro só de ouvir o Kamasi Washington. Então eu fiquei esses dois como consenso. Olha, eu vou começar aqui nesse primeiro round de escolhas aqui, de picks. Eu fico com a... já do semestre, no semestre passado eu tinha falado, eu fico com os caras aí do Yaga Yazist com Starfire. Maravilha. Vitor Zanirato. Thundercat, The Beyond, Where the Giants Go. Marco Esteves. Fico com o Brian Ellis Group, Escondido Sessions. Guilherme Dias. Bom, já tinha dado essa letra, então vai Satanic Samba Trio, Mo Bad. Heitor Esteves, o seu segundo pick desse draft da música. Ai, ai, ai, eu vou ficar... fico aqui com Aline Lessa, com o álbum homônimo de estreia. Vai Brasil, hein? Brazuca. Brasil. Porra, agora vai complicar pra mim. Como eu já citei muito e foi minha escolha do primeiro semestre, eu não vou escolher o do Bad Bad Antigo com Ghostface Killah, mas talvez seria o meu real, assim. Mas, bom, foda-se o Kendrick Lamar, também eu vou escolher Elder, Lore, do caralho, puta álbum. Isso aí. Essa lista tá muito inusitada, cara. Isso é bom. Marcos. Bom, já que ainda não foi citado, talvez o Guilherme cite, mas eu vou roubar o frag dele, se ele fosse citar esse. Iron Maiden, The Book of Souls. Ô, louco! E os trouxa curte. Os trouxa curte, é nóis. Guilherme Dias, sua segunda escolha. Cara, muita coisa pra escolher. Eu fiquei aqui entre a Julia Holder, o Ash Kusha e a Maria Schneider, mas eu vou ficar com a Maria Schneider. Maria Schneider, The Thompson Fields. Heitor Esteves, você que vem da raça argentina. Da raça argentina. Fale pra gente qual ficou, como ficou o top 10 discos do ano Cashfonia 2015. O Crop 10 Cashfonia ficou assim. Elza Soares, A Mulher do Fim do Mundo. Kamasi Washington, The Epic. Yagayaz's Starfire, Thundercats, The Beyond, Where the Giants Roam, Brian Ellis Group, Escondido Sessions, Satanic Samba Trio, Mob Edge, Aline Lessa, com o álbum homônimo, Elder, Lore, Iron Maiden, ou Iron Maiden, The Book of Souls, e Maria Schneider, The Thompson Fields. Desejamos um bom ano novo, um bom Natal. Sem dúvida, boas festas a todos. Que aproveita. O ano que vem seja melhor do que este ano. Por favor. Musicalmente, 2015 foi melhor que 2014. Foi melhor que 2014. Eu também achei, gostei desse ano aí. Todavia, na vida... foi um bom ano, foi um bom ano. Não mais foi um bom ano. Não vamos reclamar. Voltamos ano que vem com mais um episódio. Não? Voltamos. Meio de janeiro estamos aí. Você exatamente. Vai estar na prainha tomando aquele suco de carambola geladíssimo. Aquele detox é trincando. E a gente vai estar gravando. Exatamente. A vida é boa para poucos, né? Final. É isso aí, ó. Muito obrigado aí por todos que ouviram, que acompanharam esse ano de Castfonia. A gente dá uma pausa nessa segunda temporada agora. Lembrando que você pode falar com a gente através do castfonia@crop6.com, manda lá seu e-mail falando suas groselhas, deixa seus comentários, dá o like lá na página do Castfonia no Facebook. Nos deseja um bom ano e novo. Entre no site mesmo, castfonia.crop6.com, lá tem a listinha dos artistas citados aí. E mande a sua lista, né? E mande a sua lista também. Discos do ano aí. Discos do ano, tudo. E é sempre bom falar disso. Tem gente que acha que a gente leva as coisas a sério, mas isso daqui não faz da nossa opinião de merda. Exatamente. Não se preocupe com a gente. É, exatamente. Essa é uma lista que não significa porra nenhuma. Assim, a nossa lista tem tanto valor. Exatamente. Com qualquer outra lista de qualquer coisa. Então, não se acanhe. Pode mandar sua lista, faz seu crop 10 aí, ou seu crop 5, seu crop 2, seu crop 21. Você escolhe. E, bom, despeço aqui dos meus amiguinhos. Desejo a todos já de antemão um bom Natal para quem é cristão ou comemora mesmo não sendo cristão. É um feliz ano novo, uma boa passagem, uma boa virada a todos. Achei que você ia falar uma boa Páscoa. Caramba, ainda não. Vitor Zanirado. Vitor Zanirado. Vitor Zanirato, tchau, cara. Falou, cara, eu desejo um próspero ano novo aí, 2016 de muito Tecnoviking. É nóis. Marco Esteves, até o ano que vem, meu querido. Pô, tanto tempo assim? É rapidinho. Ah, demorou. Até o ano que vem, então. Guilherme Dias, até a próxima. Até a próxima. Minha recomendação de todo ano aí pra disco de Natal é o disco do Charlie Brown, Christmas Special. É o disco pode que eu ouço todos os anos no meu Natal, e ele faz do meu Natal algo mais triste, porém que eu gosto muito, apesar da melancolia, nostalgia, do aspecto lúdico e tudo mais. Passem bem o Natal, passem bem o Ano Novo, curtam as festas, curtam tudo. E ano que vem é isso aí. Ano que vem é mata-mata. Por mais que as coisas mudem, né? Quanto mais as coisas mudam... Mas elas ficam iguais. Mas elas continuam as mesmas, cara. Então, final das contas, mesmos erros, diferentes pessoas. Abre aspas, outras canções em outras vozes, mas sempre o mesmo refrão, fecha aspas, já dizia o poeta. Tá lá. Clarice Lispector, 97. Clarice Loyola. Volta mata-mata. É isso? É isso, dizem que é isso. Isso aí, muito obrigado a todos por ouvir. Esse foi mais um episódio do Castfonia e tchau. Tchau.